Pessoal, hoje nós vamos falar da escala Pentablues. No caso aqui, a gente vai dar uma ideia aqui de como fazer os solos através dessa escala. Nós já estudamos em aulas passadas a pentatônica, hoje a gente vai pela Pentablues, né? Essa Pentablues tem uma notinha a mais que é a quinta baixada. A pentatônica, a gente tem essa daqui, né? E a pentablues tem essa notinha. Essa aqui, que é uma quinta abaixada, né? Contando a partir do lá. Esses cinco modelos que tem aí, eu vou usar só o primeiro modelo, começando a nota lá, né? Porque senão vai ficar muito grande aí essa gravação. E depois o restante é só, a ideia vai ser a mesma. É só vocês estudarem e aplicar essa improvisação. É o que eu venho falando sempre, não adianta estudar a escala, ficar para cima e para baixo tocando a escala. O importante é fazer improvisação. A gente usa as escalas, né, para a gente fazer música. Então vamos lá. A quinta corda, a sexta corda com o dedo 1 na quinta casa, desse primeiro modelo. Depois vem na oitava casa, quinta corda com o dedo 1 na quinta casa, depois o dedo 2, depois o dedo 3. Quarta corda, o dedo 1, na quinta casa, depois o dedo 3. Terceira corda, o dedo 1 na quinta casa, depois o dedo 3, depois o dedo 4. E na segunda corda, o dedo 1 na quinta casa, depois o dedo 4. E na primeira corda, o dedo 1 na quinta casa e o dedo 4. Então essa vai dar a escala pentablues. Pois é, pessoal, se eu fico para cima e para baixo o tempo todo tocando essa escala, então não adianta muito, né? Não fica aquela coisa redundante o tempo todo. O importante é a gente improvisar, tá certo? Nessa escala aqui, vocês podem, entre aspas, abusar dos acordes de sétima, porque encaixa direitinho, né? Na verdade, é só um acorde usado no blues, né? Então, nessa improvisação aqui, eu coloquei uma notinha que não está dentro da escala, mas às vezes acontece, né? Depende muito do que a ideia musical, no caso. Então, veja bem, eu vou pegar a primeira corda aqui e vou, né, fazer uma improvisaçãozinha básica aqui. Então, tem aqui na quinta corda, na quinta casa, na primeira corda, o dedo 1. Depois eu vou na segunda corda, com o dedo 4, sendo que o dedo 1 vai ficar sempre na quinta casa, e automaticamente os outros dedos já vão cair direto em suas casas correspondentes, né? Dando continuidade, tem o dó aqui da terceira corda, depois o dedo 4, na terceira. Posso colocar um ritmozinho, né? Fazer uma improvisação com um ritmozinho. Então, pessoal, fica mais agradável. Tocar dessa maneira, né? Estudar, no caso, desta forma, improvisando, tá bom? Então, é assim, essa ideia deve ser praticada em todos esses modelos aí, ok? A gente vai ficando por aqui e logo teremos aí mais estudos, exercícios para vocês, ok? Sucesso para todo mundo.